pronto, 28 para 3173. 3173, está autorizada a decolagem de pista 28, vento 250 graus 089. Teve decolagem de pista 28 para o 3173. Próximo ponto de espera da 28, Webjet 6721. Mantou ponto de espera, aguarde para decolagem. Aguardar ponto de espera, 21 Web. Torre Salvador, boa tarde, Webjet 6702. Está com a pista 28 à vista, trem de pouso embaixo travada. Webjet 6702, contato de aproximação, guardando informação de pista livre, bons iniciando a corrida, vento 250 graus, 109. Positivo, aguardando pista livre, Webjet 6702. Após decolagem, curva esquerda, na Goleval. Frente curva esquerda, Goleval, 2230. Tá 8001, copia? 8001, pra chegar. Meio-1, autorizado Recife, nível 330, Eurovia Perusque 58. Decola 28, curva direita, saída Aron, transição Melim. Controle 119, decimal 35, torre em 118, decimal 6. O transponder 5546. Qual é o aircraft do decor? Ok, I have a traffic on short final runway 28, ok, sir? Ah, pronto, sir. Back, I appreciate you, sir. Back, sir. 3173, decola aos 42, controle 119, decimal 35. 11935, 3173. Correção 8001. Solta 3834, está puxando back acionamento no 4, aguardando copy. Autorizado, puxa portão 4, pronto para copy? Firma. Autorizado, Fortaleza, nível 370, Eurovia, peso 19. Decola 28, curva direita, saída Aron, transição frote. Controle em 119, decimal 35. O torre em 118, decimal 612. Transponde 5536. Autorizado Fortaleza 370, decolando a 28, curvando à direita, na Aron, São Frote, seguindo pela Upper Zulu 19. 10935 controle, 186, a torre 5536, pode o transponder até 3834. 3834, correto, reporte pro táxi. Reporte ao táxi, 3834. Solo Salvador, uma boa tarde, é o azul 4089, Cente da Sierra. 4089, boa informação, Tango. Vitória, qual nível? 360, o senhor vai copiar Tango. 36, aguarde, coordenação é cópia. Sua escuta. Quebec Serra? What? Make 360 degrees, report short final runway 17, sir. Push this go again. Still Quebec Serra. That's right. Sua passagem da aeronave da companhia após viagem em Mantenha 28, Webjet 6721. Afirma, após a passagem ali, mantém, Webjet 6721. Papai Eco Charlie, prossiga visual, frequência livre, Papai Eco Charlie. Boa tarde, boa tarde. 200. 200, aguarde coordenação e cópia. Obrigado. Eu mantenho posição, sola 219, Webjet 6702. Táxi via pátio 3, quilo pátio 3, reporte ingresso pátio 1. Quilo pátio 3 e reportar para ingressar no pátio 1, Webjet 6702. manutenção do Golo 924. Firme, Gol. Gol, Golo 924. Tá firme, pronto pra cópia? Tá pronto pra cópia. 924 autorizado, Maceió, nível 350, Eurovia, Peruíbe 58. Decolagem 28, curva direita, saída Aron, transição Melinha. Controle 1935, transponder 5541. Chegou. Posso voar Lana então? Autorizado o reporte final do procedimento VR do MR. O Xené 3320. Reportará no final do procedimento VR do MR. 34 com 131 a bordo, alternativa Teresina, 3 horas e 40. Índia Alfa, 1013 no ajuste, torre 1862, é ponto 0,28. Índia Alfa, até ponto 0,28, controlar 1862, 3834, obrigado, boa tarde. Gol no 600, posição 7, pushback, estou na merda. Posição 7, puxa autorizado, reporte táxi. Vai chamar o táxi no 600. 1-4. 135-264, ponto de obrigado. Fala pista 28, a saída é Aron, Melim, controle 1935, 5541, transponder Golo 924, tá pronto para o posicionamento também, no gate 5. 924, planejamento correto, torre 1862, aguarde push, portão 5. Aguarde push, o portão 5, Golo 924. Web 6702, ingresso portão 4. Portão 4, WebJet 6702. 924, fique atento, traço WebJet, abarquear portão 4, faz o mesmo autorizado, push, portão 5. Pode voltar de WebJet, autorizado, push, gol no 924. É torre 1-1-8, meia dúzia. 118. 0935, boa. Pois, Salvador, muito boa tarde. 6320, passando Lama. Oceaner 6320, complete aproximação, reporte ao final de 3 milhas, cap 028, informarei pista livre, vento 240 graus, 089, ajuste 1013. Gente, reportará 3 milhas da cap 0. 00. Para uma cena inicialmente 6721. Coordenação, Vitória da Conquista, por gentileza 1-60. 1-60, Conquista, agora coordenação é cópia. Na escuta, aguardando, Thiago. Na escuta. Abraço, Zé Gotinha. Fala aí, Gotinha, abração. Alô, meu irmão. Boa, aguarde coordenação em cópia. Provou, né? 320. Abaretão no 402, decola ao 50, controle 119, decimal 35. 1935, Abaretão, uma boa tarde. Controle Salvador, muito boa tarde, Golo 0, informação Sierra. 180, chegada Cari, desse mantenha nível de voo 050. Desceu da Cari, 050. Controle Salvador, de Abaetão no 402. Abaetão no 402, contato radar, inicialmente submantenha nível de voo 080. Inicialmente 080, Abaetão no 402. Controle Salvador, voo no 780. 780, prossiga. O Polo 780, se eu solicito efetuar o procedimento RNAV na cabeceira 28, partido Seab 263, e confirme somente os últimos 90 metros. Os 90 metros, fecha 28, não utilizáveis. 90 metros, aí. 89 autorizado, push, portão 9, pronto a cópia? Pronto. 4089 autorizado, Vitória, nível 360, Euroviia Upper Whisky 50. Decola 28, curva à esquerda, saída gole, Eval, após, voa direto à posição Eudes. Controle 1935, torre 18612, transponder 5527. Nível 360 para Vitória, via Perisic 50, pista 28, curva esquerda, saída gole, transversal, após direto Eudes. Controle 119935, 18612, aí o transponder 5527, azul 4089. 4089, correto, reporte táxi. Botará. Som é o passarelo 2630, para o acionamento e pushback, está na remota ciente da Serra. Passarelo, tô ciente. Não, eu tô ali, vai puxar agora o traço da azul que tá iniciando o puxo, acionamento a critério. Tá ciente, vamos acionar a posição, reportará para o traço da início do pushback, então 2230. 02. Ponte grato, uma quatro zero dois. Salvador, muito boa, tá 3193, passa 1185 para 1950, com a Serra. 3193, chegada IPIT, desse mantenha nível de voo 070. Na IPIT 070, se autorizado a RNAV para 22. Ciente. Passagem ao Boeing, alto passivo, e solicito ingresso no pátio com 320. Afirma. Agora frequência 12685. 2085, Webjet 67, 2 anos boa. Trote o voo ao que setor? Tá, 8001. 8001, voo 924, acionado com 90 a bordo, 3 horas e 10 de autonomia alterna. Salvador, pronto para o táxi. 03163, 3193. Um ajuste, ponto espera da 28, torre 18612, vai dar passagem atrás da lanchonete, vai cruzar a rua. Ativei a Juliette Alva, pista 18, 18612, dando passagem ao Oxané, voo 9284. 8001, você chega? É, por gentileza, só confirmar uma informação, a pista ela está limitada somente aos últimos 90 metros? Afirma, apenas os últimos 90 metros da 28 estão fechados. Ah, tá ok, obrigado. Grave aqui, Fox Trot, pronto para copiar? Juliette Eco, prossiga. Receba a curva pela direita para a magnética 290. Afastará por cerca de 40 milhas daquela magnética 7. Que irá manter ainda nível 1190? Afirmativo, pelo trabalho do CDB para 1190. Sente aguardo para iniciar a curva. Juliette Eco, 402, controle. A sua exposição, prossiga. Presente direto, posição VATAP. Ok, direto VATAP. Foxtrot correto na bata, chame torre 18612. Fala, Gol 924, só pra confirmar o Xané, é pra guardar ele passar aqui na Juliette ou vai passar à frente? 924 autorizado a ingressar agora, Juliette Alfa até o ponto espera, ele já cruzou Alfa. Juliette Alfa, olha o ponto espera, Gol 924. Solo 4089 para o táxi com 95 a bordo, 4 horas e 15, alternativa Campinas. 95, 4 e 15, Campinas, táxi via Juliette Alfa, ajuste padrão, ponto espera da 28 Torre, 1862, até lá na minha escuta. Via Juliette Alfa até o ponto espera da 28. E lá, torre 186, até lá não se escuta, azul 4089. Solo Salvador, Oxenaro 6320 para ingresso no pátio. 6320, aguarda ingresso no pátio, mantendo posição. Gente, está mantendo posição, guardando 6320. Solo Salvador, com 394, nível 400. para Galeão. 394 quente, então autorizado 3.000, senhor aceita? Aceita, 394. Quente, é o terceiro para copiar. Passarelo está autorizado a puxar na posição remota. É, informo que o tráfego da Xané vai ingressar para a remota 13 após o seu puxo, ok? Afirmativo, está autorizado, vamos iniciar o puxo aqui, ciente do Xané. Vamos iniciar com a MC. Pronto para o TAP. É 320, fica atento à passagem do tráfego da Azul, Embraer 190, após está autorizado a ingressar para a remota 13. Ciente, após Embraer, ingressa para 13, 6320. Salve Salvador, boa tarde, boa noite, 06. 806, boa, Aracaju 90, informação Tango, número 4 para copiar. Na sua escuta, gente da Tango, posição 08. 3661, copia? Prossiga, pronto, copia até 3661. 3661, Ilhéus autorizado, nível 200. Decolagem 28, curva esquerda, saída Goleval, após direto Ilhéus. Controle 1935, torre 1862, transponder 5544. Decolagem está restrito nível 100, uma centena por 25 milhas. Após a decolagem, uma centena por 25 milhas, gol no 1000. Sim, senhor. Submantenha nível 100, vai até 1402. Uma centena, 402. Aciona 5544. Correto, torre 1862, reportão 3, reporte pronto. Passarelo 2230 para o TAC com o POB de 2340 de autonomia, alternativa é Salvador. Ah, Aron, agora fica meio difícil nossa esquerda aqui, vamos tentar. Controle Salvador, boa tarde, Papa Tango de Matiro Zulu, está sem transformação Tango, transferido para o centro da Pro de Alagoinhas. Sete Lima Kilo Zulu, reporte para a descida, autorizado o procedimento IPIT. Via IPIT, está no ponto ideal de descida, Lima Kilo Zulu. Não autorizei via não, foi autorizado o procedimento IPIT, desse mantém a nível de voo 050. Certo, Lima Kilo Zulu. Controle, o TAN 3834 decolado. O TRIP 5489, pronto para cópia? É livre da restrição, subindo por 370, vigilância. O TAN 3193, passa 090 para 070. Gente, desse mantém a nível de voo 050, TAN 3193. 050, 3193. Leão, nível 360, quero ouvir Upper Zulu 14, Setoquinha, após Upper Alpha 317. Decola 28, curva esquerda, saída Goleval, após Eval, voa direto, Crate. Controle 1935, torre 1862, transponder 5540. 780, reduza para 2109. Bono 780, redução para 210, nós. Né? 3193, controle. Prossiga. Se mantém a 2500 pés, altímetro na 013. 2500 na 013, 3193. Bono 806, pronta a cópia? Não. Bono, capa, bono, obrigado. Seguinte de grau de controle. Aí, Papa Bravo, Whisky Bravo, Whisky, confirme o parking area. Agora, essa. Ele está stand by, te clear se o ar number 5, to copy. Number 5. 190 graus, 0612 é nosso. Decolagem autorizada, C28, bola 600. Transição Melim, o controle em 119, decimal 35, torre 1862, transponder 5513. Informo que após a decolagem vai estar restrito ao nível 1 centena por 25 milhas ou liberação do controle Salvador. Ah, poderia confirmar a subida? Aron, transição Melim. Tenente, autorizado Aracaju, nível 190, rota do plano, decolagem 28, curva direita, saída Aron, transição Melim. Controle 1935, torre 1862, aciona 5513, distrito uma centena, até 25 milhas, gol no 806. 806, correto, reporte pronto. Portarão, 806. Salvador, boa tarde, gol 1333, 7 da Tango, 400 Congonhas. 333, boa, 400 Congonhas, agora coordenação e cópia. Correção, já tem 3.000 autorizados, o senhor aceita? Afirmativo. Cliente, no 3.000, senhor, o quarto para cópia. Fazendo 333. 3589, pronto para copiar? Pronto, cópia 5489. 489, autorizado, conquista 160, decolagem 28, curva à esquerda, saída Goleval, após direto. Controle 1935, torre 1862, transponder 5557. Sente autorizado no 60, vitória da conquista, decolagem da 28, curva à esquerda, Goleval, após DCC, controle 1935, torre 1086, transponder 5557, trip 5489. 489, correto, reporte pronto. Decolagem então da pista 107. Gente, está autorizado então da colagem 17, permanece restante a autorização. Obrigado, chamarei para o push. Pushback acionamento está 8001. 8001, autorizado, push, reporte táxi. Portada táxi, 8001. Solo, Salvador, TAN 3661, no pushback acionamento, 3 posição. Autorizado, reporte táxi 3661. Portão 3, está autorizado, TAN 3661. TAN 3824, chame centro Recife agora, frequência 12685. 2685, TAN 3834. Autorizado a decolagem, pista 1, corrige, pista 28, pista 28, vento 220 graus, 0612 nós. Autorizado a decolagem, pista 28, gol 1924. Esquerda, vai em corredor forte. Controle 1935, torre 1862, transponder 0151. Autorizado, corredor forte, até 20 milhas, 17, com curva esquerda. Chama a 1935, 2362, padrão, 0151. O Juliette, gente, bata 2 a bordo, acione, chame torre. 393, redução para aproximação final do procedimento Renave, chame torre 1-1-8-6-12. Torre 1-1-8-6-12, uma boa tarde. Lima Kilo Zulu, desce, mantenha nível de voo 040, Lima Kilo Zulu. Desce até o 040, Lima Kilo Zulu. Voo 1780, redução agora para 1709. 1780 já está reduzido, 1750. Com primeira curva à esquerda, na saída Gole, transição Eval. Após Eval, posição Sagado. Controle é o 71935, torre 186 e o transponder é o 5556, gol 1333. 333, correto, reporte pronto, portão 612. Repatriar quando pronto, gol 1333. Solo gol 394, no gate 10, pushback, sonamento. 394, portão 10, aguarde push. 394. Solo, boa tarde, isso com a Alvega Safá. Alvega Safá, boa, prossiga. 4 horas tapas, só no circuito, Sierra 90, Sierra 90 Charlie, está com 5 de POD para a reservação e transferência, né? Cliente, Sierra 90, Oscar Charlie? Oscar Charlie, por quê? Cliente, o IS 90 para número 2 para a cópia. Sola, eu passarei 2230, ponto de espera da Gol para transferência. Passarei do Chame Torres, 1862, é boa viagem. 86, obrigado, boa tarde, até a volta. Pushback de acionamento, gol 1806, posição 8. 806 é o terceiro para push, setor do pátio. Não, escuta 806. Guardando a liberação da pista. ali do 2230, muito boa tarde, ponto de espera da Golf. Como que estamos prontos? Passaredo 2230, mantém o ponto de espera, aguarde para decolagem. Gente, eu tenho o ponto de espera do 2230, aguardando o 2230. 3193, tráfico avistado, pista livre autorizado, pouso. 230, grau 08 nosso. Gente, livre pouso, tem 3193. 06, controle, 119, decimal, 35. 1935, boa tarde, 4089. Salvador, boa tarde, Golo 780. Boa tarde, Golo 780, complete aproximação para a pista 28, reporte ao final 3 milhas a 14, informa ali pista livre. Vento 220 graus, 0619, ajuste 10 no 3. Confira o seu ponto da final, se até aqui, reporta. Reporta ao final de 3 milhas a 14, 28. Reportará 3 milhas a 14, 28, Golo 780. O desse mantém a nível de voo 030, Lima Kilo Zulu. Vai até o 030, Lima Kilo Zulu. Mundial, ponto 028, torre 262, 2013 no ajuste. Vai seguir o braço da sua companhia, está iniciando o táxi agora, ok? Autorizado via Índia, Alfa, ponto espera pista 28. Manda pronto 1-8-6-12, dando passagem à aeronave da TAM, 3661. Afirmado, sua companhia está saindo do pátio ainda, porque eu vai pedir um devido ao perfil de saída. Afirmo, tá 3661. Solo, Salvador, boa tarde, é o 3192-330 para Maceió. Maceió 330, aguarde coordenação em cópia. Positivo, a subida aqui é Puca 1. 28, saída Aron. A 28, Aron. 394, autorizado, puxa, portão 10, reporte táxi. Autorizado, puxa, portão táxi, com 394. 806, tente fazer o puxa simultâneo, tráfego da sua companhia que vai puxar no portão 10, ok? Gente, 806, fazer simultâneo, reportar táxi. 394, faça o puxa simultâneo com o tráfego da sua companhia no portão 8. É, 394. 8001, não vai taxiar com o primeiro, reporte antes da taxiway Delta. Para 8001? Afirma. Vai ser o primeiro no táxi, reporte antes da taxiway Kilo. Ok, é o primeiro para o táxi, reporte antes da taxiway Kilo. Solo, bom dia, boa tarde, eu tô 3193, livre na sua escuta. 3193, boa, ingresso e Alfa, Kilo, parte 3, reporte ingresso, parte principal. Alfa, Kilo, parte 3, reportada para ingresso. Perda mantendo nível 110, Eco Juliette. Prato, Eco Juliette. Whisky Bravo Whisky, clear to Recife, flight level 350, airway upper Whisky 58, airborne runway 17, then left turn, Aron departure, Melin transition, Salvador departure on frequency 119.35, Salvador Tower on frequency 118.60, your spoke is 5562. Eu sou aí, daqui para o Salvador, o ator do CPA. Prossiga. Está no táxi, senhor. Está no táxi da base. Aqui no setor. É. Puxar. Manda para 3 quilos, está 8001. 8001, não prossiga táxi, ponto espera, torre 2862. Livre táxi, ponto espera, 2862. 3601, siga o tráfego da sua companhia. Seguindo o tráfego da companhia, 3661. Whisky Bravo, o Whisky é Widback, again, your 8 cicleiras. I don't understand your Widback. Say, clear up to 35, the upper Whisky, 1, left hand, your departure is Aron, Alfa Romeo Oscar November departure, and your transition is Melin, Mike Eco Lima, India November. Okay, Aron Melin, 119.5